Caramba, Cast, tá começando mais um programa. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, vamos aqui agora anunciar os nossos apresentadores de hoje. Estão aqui do meu lado, por favor, Tuti. E aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Rafa! E aí, beleza, mano? Estou animadão hoje. Vamos aí, mais um Caramba Cast. Verde! Oi, gente, aqui é a Ferdiamina. Tá, é só isso. A Mina e os Mano aqui pra comandar o caramba de hoje. É nóis, Truta, fui embora. É nóis. É isso aí, mano. É mano. Bom, vamos até pra sessão de e-mails. E mesmo recebemos aqui o e-mail da Larichan, aquela mesma que tinha mandado a resposta de e-mail pra gente. E ela comentou lá, mas agora ela mandou e-mail, agora com categoria. Bom, ela falou: oi, gostei muito desse último tema, apesar de ser nostálgico. Mas nostálgico é legal, é legal. Bom, mas. É, nostálgico é bom. Aí ela falou, mas eu lembrei da minha infância. É isso que o nostálgico faz. Pois é. Tipo, eu lembro do celular do meu pai, lembrei também do meu Tamagotchi. E eu também já tive um splash da Turma da Mônica. É nóis, mano. Vocês podiam falar a diferença entre CDF e nerd? E porque é um saco você tentar explicar pro povo leigo. E tipo, eles não entendem. Pra eles é tudo a mesma coisa. E tem beleza? Diferença? Tem. eu vou explicar. Hoje o tema, a gente vai falar um pouco disso também, beleza? Daqui a pouco eu vou falar o tema qual é. E ela falou: meu fato de ter uma menina no caramba. Fernanda, parabéns. Beijos da Lari. Ah, obrigada, Lari. Beijo pra você. E nos nossos comentários também. Vamos dar uma lida rápida aqui nos comentários. São muitos comentários, adorei, bacana. O Lucas falou, a galera ficou muito legal e ficou muito foda. E é isso aí, valeu, Lucas. O Knight aqui também falou, opa, mais um Caramba Cast, ainda bem que incluíram a mina na turma. Isso aí, é nóis, mano. E ele já falou que baixou e viu lá o programa, achou legal, é isso aí. O Júlio também falou, eu ri. Nós rimos também. Nossa, com você, cara. Valeu. Rafael Rodrigues também falou aí da... Comentou também sobre o Caramba Cast com a Fernanda. Todo mundo gostou. O Rodrigo também. A recepção da Fernanda foi muito boa aqui. Poxa, gente, obrigada. Gostei muito de estar aqui, vejam vocês. Enfim. O Rodrigo falou: ah, moleque, muito bom o programa, curti bastante, continua assim. Valeu, Rodrigo. O Douglas aqui falou também: gostei do último Caramba, muito legal. Quanto a Fê de jogar peão, puta que pariu, eu nunca consegui, nunca. E eu tentava... De primeira! Falou que tentava peão, biboquê, mas aí falou, no mais, estão reclamando do Pente? Qual é? Na minha época, PC não tinha Windows, o jogo era Stunts, no DOS, diversão era digitar texto no Edit e não imprimir. Demorei 3 anos para ganhar o primeiro PC com CD-ROM de 36x. E com internet discada de última geração. Diversão era xadrez online. No mais, parabéns. Continuo com o cast melhorando cada vez mais. E que seja bem-vinda a nova participante, que com certeza ela adicionou muito ao programa e deixou muito mais divertido. Forte abraço. Ah, também... E... Não, rapidinho. Já você esqueceu o Alex, que lá embaixo, no rodapé, ele falou risada grande. Isso pra mim está melhor que dormir à tarde. Nossa, esse, nossa, eu tô aqui me sentindo muito lisonjeada, porque é, na boa. Não, você imagina, né, você sai de casa assim, você sai com a cara cansadona, aí o povo pergunta, pô, cara, não dormi à tarde não? Não, pô, tava ouvindo Caramba Cast. Ah, tá explicado. É, e aí ele me fala, não me arrependo não, cara, muito melhor do que dormir à tarde. Ah, meu, isso aí, não durma à tarde, ouça Caramba Cast. É isso aí. Bom, galera, valeu aí todo mundo que comentou aí. Continue comentando, que a gente vai estar lendo aqui os comentários aí. Beleza? E valeu aí, galera divulgando aí também. A gente recebeu acesso aí de tudo quanto é lugar aí da face da Terra, até do Japão, da Alemanha, Estados Unidos. Tá uma coisa maravilhosa. Estamos adorando. Uau, multinacional. Bom, vamos debater o tema de hoje. O tema de hoje é que a gente vai incluir também um assunto que a Lari falou pra gente aí, que o tema de hoje é tempos de escola, isso mesmo, na época que a gente estudava lá, ou algumas pessoas que também estão estudando, a gente vai debater esse tema. Beleza? Bom, para começarmos, Rafa, te conte mais sobre o seu tempo de escola, o que você viveu nessa época? Cara, teve um... Eu era do ensino fundamental ainda. E teve um episódio assim que eu sempre fui muito palhaço, né, e tal. E aí eu passei a perder a credibilidade. A galera não acredita, não sabia se era palhaçada, né, ou se era verdade que eu tava falando. E aí foi o episódio mais tipo, de terror, saca? Tipo, eu abri a mochila e aquele aro do caderno ficou preso no zíper. Aí eu puxei, né? Só que aí o zíper veio bem direto no meu olho, velho. Aí ficou preso. Nossa, velho. Ficou preso na pálpebra. Tô falando sério. Aí, tipo, eu falei assim, ó, professora! Tipo assim, a família aqui é mineiro, e mineiro não fala, tipo, prendeu, está preso, mineiro fala agarrou, né? Aí, tipo, eu falei, professora, agarrou! Aí ela, cala a boca aí! Aí, tipo, professora, agarrou! Aí, ninguém acreditava. Meu olho tá saindo! Aí ela, agarrou o quê, menino? Aí, tipo, eu, meu olho! Aí, na hora que ela viu lá o pé, assim, ela, meu Deus! Cara, ele tô rindo demais. E aí, tipo, ai, todo mundo desesperou. E aí, uma menina começou a chorar lá. Ai, meu Deus, ele vai morrer. Aí tinha um viadinho na minha sala lá. E o bicho falou assim: ah, eu vi alguém que um filme que a pessoa morria quando aconteceu isso, não sei o quê. Nossa, que. Aí eu fui pra direção com um caderno, assim, segurando o caderno. E o ferro ainda preso, né? Aí, tipo, mas não pegou no olho. Né? Mano, para de contar isso, não é legal, ninguém vai gostar de ouvir, é tortura. Aí, tipo, eu tô rindo, cara. Aí eu fui muito. Por quê? Aí chegou lá na direção, aí o cara foi tentar tirar e tirou lá. Aí depois quando eu cheguei na sala, né, no outro dia lá... Sem olhos. É, eu pensei que a galera ia falar, ô, oh, você tá bem, todo mundo, ah, agarrou, seu otário. Ô, caralho. Meu olho, velho. Meu olho. Aí, tipo, quando eu ficava com trauma, passava, tipo, perto de um ferro, assim, ó. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Aí a galera tá traumatizado. Claro, mano. Ai, meu Deus, você perdeu o olho, velho. Claro que não, você foi traumatizado. Não foi você. E é isso aí, mano. Nossa, que isso, velho. O cara enfiar arame na pálpebra do olho é uma coisa sinistra. Bom, também... Essas pessoas que riem, sei lá. Sempre tem um idiota na turma. Sempre tem aquela pessoa... O dedo duro, sempre tem aquela fofoqueira que sempre senta lá na frente com aquelas suas amigas, né? E fica conversando aquele diálogo lá, que você fica puto. Você senta no. Eu sento no fundão. Sei lá, você. Fernanda, onde você sentava? Malandrão você, né? Pessoa do fundão. Não, sempre foi uma pessoa que, né, não tinha lugar fixo. Eu estava ali, depois estava lá e nunca tive lugares fixos. Sério mesmo. O famoso nômade, assim, né? Tipo isso. E sempre foi a queridinha da professora e sempre conversava com todo mundo. Oh. Era legal a escola. Quem você mais odiava, assim? Sei lá, fofoqueiro, os CDFs ou, sei lá... Não, cara, os CDFs. Eu odiava as... Ah, eu nunca odiei ninguém, poxa. Eu sempre fui da paz. Mentira, eu odiava muitas pessoas. Eu odiava praticamente todo mundo. Eu odiava todo mundo, menos a minha grande amiga. Eu sempre tinha uma grande amiga. Ou, sei lá, no máximo duas, assim. Aí as outras pessoas, não é que eu odiava, até simpatizava, mas elas eram muito patéticas sempre. Eu ria delas com essa minha amiga e era basicamente isso. Mas elas tinham qualidade, sabe? E às vezes eu né, poxa vida, eu era uma criança má. Eu não sei explicar, eu era realmente uma criança má na escola. Eu ria muito das outras pessoas. Mas eu acho que era uma defesa, porque riam de mim também. Porque eu era a nerd, sabe? Não nerd, eu não era nerd. Eu era... É, eu tirava... Eu tinha notas muito boas. E, sei lá... Eu revidava o bullying, sabe? É, tipo, poder isso. Contra o bullying, isso aí. É isso aí. Eu revidava sempre. Isso aí, bom, também tem aquelas pessoas que matam aula pra ir na sala do amigo, assim, a gente tem um amigo de sala, por exemplo, a gente tinha uma amiga dela lá, por exemplo, no próximo ano separavam, tipo, sei lá, os caras faziam de propósito e separavam, e você de vez em quando matava a aula pra ir na sala de outra pessoa assistir a aula, uma coisa sinistra, se você matava a sua pra assistir a aula de outra, ou seja, você perdia o conteúdo na sua sala pra acompanhar a sala, enfim... Esse eu ciclo... nunca fiz isso, gente. Não, uma vez eu fiz isso, fui na sala do moleque lá. O foda, cara, é... Não, isso foi... Parece que foi uma trama perfeita, porque eu fui justo no dia que era outro professor, era um professor que tava desde o meio do semestre pra frente. Então ele podia achar que era um aluno novo. Pensar que. Foi bem bolado. Não foi bolado, mas pareceu bem bolado. Não. Aí eu sentado lá e tipo, o cara era um ano mais velho e diz, eu era da sexta, acho que era sexta. E da sexta pra sétima, pelo menos no meu colégio, as pessoas pareciam gigantes, cara. Tipo, eu era da sexta série, eu ia falar com o meu amigo da sétima, sem brincadeira, eu era minúsculo perto dele. Então, ou eu tinha algum problema de nutrição, ou eu realmente era um cara matando aula. E o professor não quis levar em conta a nutrição, então ele falou, não, eu sei que você tá aqui só pra falar, só pra ficar conversando com seu amigo, então pode vazar, você vai pra coordenação. Eu, porra, eu sou destruído, olha pro meu braço. Mas não deu certo. Poxa vida. É triste. Tem também. É sempre na turma tem um representante também, né? Que escolhe o representante, não sei onde vocês têm. O representante, ele é escolhido pra gente, sei lá, anotar nome, que é uma coisa. É o famoso dedo duro também, o representante. Ele anota nome de pessoas que estão bagunçando e tal, tal, tal. Bom, e na época, quando eu estudava, eu era um capetinho assim, né? Um capetinho assim. Um garoto que aprontava bastante e sempre a representante anotava o meu nome, eu ficava muito puto com isso. Até que o que ano. Por que você seguinte... não virava amigo da representante, tonto? É, minha filha, porque, sei lá, quando você senta no fundo, você é uma pessoa assim, um pouco bagunceira, a representante já toma raiva de você, ou seja, não tem como você conquistar a amizade porque você não, já. Tem sim, cara, tem que ser ardiloso. Compra um chocolate pra ela, tem muitas formas. Eu sempre fazia isso, cara. Não adianta. Até aquelas nerds, filhas da puta, eram muito minhas amigas simpáticas. Adoravam feio de vem cá me dar um abraço. Nunca vou anotar seu nome que você é minha friend. Era mó legal. Porque, tipo assim, eu nunca fui o que. Falta de astúcia. Eu nunca fui o queridão, assim, no fundamental tal. Só no ensino médio que eu comecei a ter mais amigos, né? Mas. No ensino médio não existe mais essas paradinhas do representante anotar o teu nome, né? Mas eu tenho uma história de representante que, tipo assim, como eu era muito bagunceiro, né? Aí, tipo, mas eu era muito bagunceiro, mas todo mundo gostava de mim. Então, eu botei meu nome pra representante, aí tava na aula de matemática, e esse professor me odiava com todas as forças, velho. E a galera, eu voto no Rafael, boa, Rafael, vai lá, Rafael! E, tipo, ele puto, velho, ele falava assim, gente, volta consciente. pra não botar foda, em mim, cara. E aí, tipo, eu ganhei, né? Aí ele ficou indignado que eu ganhei. Aí cancelou a votação, inventou um motivo. Foi quase isso, cara. Isso. Aí ele falou bem assim que tava decepcionado com essa turma, não sei o quê. Aí eu falei bem assim. Não, relaxa, professor, eu não vou ser o representante, não. Aí eu falei assim, ó, eu acho que. Aí, tipo, quem tinha ficado de vice, né? Era a menina lá, mó nerdzinha lá, mó inteligente. Aí eu falei, olha, você pode ser representante, eu me torno vice, porque eu, como diz o professor aí, né, eu não tenho responsabilidade pra ser representante. Ele falou, deixa a menina, mas eu não queria ser representante, só queria zoar mesmo. Só queria testar o seu grau de popularidade, né? Oi? Só queria testar seu grau de popularidade, é, tipo, né? Isso, saca? Tipo uma enquete ao vivo, é emocionante. Nossa. Pois você perdeu sua chance de vingança porque aconteceu isso comigo. No ano seguinte, para eu me revoltar das meninas que anotavam meu nome, eu me candidatei a representante. E eu não sei porquê, era como se fosse um negócio de partidos, assim. Os CDFs votavam na menina, CDF, e o galera os bagunceiros votavam em mim. Foi tipo uma disputa, assim, deu até segundo turno, para vocês verem como foi o negócio. Aí, beleza, eu ganhei, fiquei representante, e o que que eu fazia? A representante no... A CDF não podia falar um A, que eu já anotava o nome dela. Ou seja, minha vingança voltou com força total. Minha vingança foi maligna, eu tornei representante, o representante do fundão, assim, mas foi bem bacana, foi um momento de experiência também. Sempre acontece isso, né? Tipo, fica entre o bagunceiro e a menina nerdinha, que todo mundo sabe que se fosse pra escolher alguém, teria que escolher ela, mas todo mundo gosta mais do nerd. E depois até os amigos da nerd viram a casar, que ela chora na minha sala. Caraca! Na minha sala, sério, sempre acontecia isso, a menina chorava, tipo, nem meus amigos gostam mais de mim do que dele. Ah, nossa, então, é assim velho. Mesmo, parece uma história única, mas acontece em todas as salas. É impressionante, cara. Isso aconteceu exatamente isso na minha sala ano passado, eu acho. Não, ano retrasado. Ano passado eu fui vice-representante E eu fiquei puto, porque eu queria ter sido representante, que ano passado eu tava cheio de paradinha lá no colégio. E aí, sempre numa aula chata, eles chamavam a representante, que era minha amiga. E eu pedia pra ela me levar junto, e ela falava, não, ele só quer o representante. Eu ficava muito puto, porque eu queria sair da sala. Qualquer coisa era melhor que a aula. Tipo, sei lá, tipo, ah, preciso de representante vice lá. Nossa, adorava, velho, bora, bora. É, bora. Velho, aí, nossa. O legal de ser representante, assim, de você não ser CDF, é que você mata a aula também. Porque sempre tem reunião de representante, e o representante fica, pô, mas vou perder conteúdo, e o cara quer bagunçar, não, pô, vou matar a aula, vou perder a aula, mas essa coisa... Opa, vou perder a aula, aê! O bom do representante bagunceiro é isso. É, com certeza. Olha o exemplo que a gente tá dando pros ouvintes, caramba, aqui. Pois é, você que é representante, né, cara? Isso é um lado bom, você tá matando aula, cara. Eu lembro que ano retrasado, sétimo ano, não sei, tinha uma professora que era de português. É impressionante, o meu colégio era bem idiota, até hoje é, só que não estudo mais nele. Aí, as turmas, eles colocavam como nomes de gente famosa, e a minha turma era Ayrton Senna. Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Até aí tudo bem, não ligava. Esse foi o lado bom, não era o Rubinho. É, não era o Rubinho. Mas beleza. Aí, a professora de português, ela chamava a turma de Ayrton Senna. E um dia eu tava... Ai. Você nunca falou comigo. Aí um dia eu tava fazendo prova, ela passou do meu lado, passou a mão na minha cabeça, olhou pra mim e falou, qual é o seu nome? Aí eu, Newton. Ela, Ayrton, como o nome da turma. Aí eu, tá, eu não vou discordar de você, mas beleza. E ela chamava o nome errado. Cara, ela cometia muito erro. Falava de verbo e essas... E era de português. Aí... era de português. Isso que é o pior. Aí a galerinha, todo mundo... Não, pô, bora fazer uma baixa assinada e tirar ela e tal. Aí todo mundo ficou alegre com isso. Mas como criança é burra sempre, aí foi começar a escrever uma notícia do tipo... Porque ela fala errado. Ou então, porque ela é muito chata. Tipo, as razões pra ela sair... Aí, mandaram pra... Ela não me deu pirulito no dia das crianças. É. Ela é boba, ela me chamou de Ayrton, eu não gosto dela. Ela é feia. Né? Boba que ela era. Eu não gosto de professora feia. Ela tem elefantias, ela tinha umas costas. Nossa, que mal isso mesmo. Sério, ela tinha um... Tipo, não era um colchão, era uma coxa monstruosa, dava medo. Mas tudo bem. Aí levaram o negócio pra coordenadora. Depois de uns 2 dias, aparece a diretora lá, puta da vida, junto com a professora. Aí começa a bagaça, que não sei o quê, que vocês não têm esse direito de fazer isso, ainda tão mal organizado. Aí não sei o que lá. Eu não era o representante, era um amigo meu. Ainda bem. Aí falou, e você, representante, o que tem a dizer sobre isso? Ele falou, não, porque realmente foi uma coisa mal organizada, mas a professora, Ela não é que ela não bate bem. É que ela não bate bem, tô sabendo. É que ela realmente, ela fala errado de vez em quando. Ela falou o nome do coitado do Newton. Ele era meu melhor amigo, então. Do Newton. Ela, pô, chamou um aluno de Ayrton. Que, ela tem algum problema de audição ou de associação. Aí a professora ficou muito triste e tal. Começou a chorar. Nossa, que dó, velho. Foi mó drama, assim. Aí, um dia depois, teve a aula dela. E ela chegou mó sede na turma. Aí todo mundo... Aí umas garotas de puxa-saco chegaram. Não, professora, não fica assim. A gente te ama, não sei o que lá. Eu fiquei no meu canto. Porra, foda-se, professora. Você é ruim. Eu tive que te aturar até o final do ano. Só tirava 6, 5 nas suas provas. Filha da puta, velho. Né? Nossa, gente... Você tirou nota baixa? Não, mas é sério. É porque, tipo, prova de português tem interpretação... interpretação de texto. Aí, velho, era minha interpretação. Eu não tava usando tocas. Era minha interpretação e ela tava errado. Do tipo, por que a formiga fez isso? Ah, porque ela queria guardar comida pro inverno. Não, tá errado. Mandava o risco. Porra, velho, se eu era o Ayrton Senna, tava certo. Eu fiz o Brasil ganhar um monte de coisa. Desculpa se eu morri com a batida. Ok? Desculpa. Mano, é verdade isso de interpretação de texto. Quando eu era menor, assim, eu tinha muito problema. Porque, assim, eu sempre li muito, sempre não sei o que lá. Eu sempre fui muito bem nas provas. Mas em perguntas de interpretação, eu sempre, eu via vários lados da questão, saco? Então, se eu quero achar que foi por causa disso, pode ter sido por causa disso. Se o autor não tava pensando isso quando ele fez, ele deu margem pra essa interpretação. Então, cara, não pode se dar certo ou errado por uma interpretação de texto. Como é que você vai avaliar se tá certo ou errado algo que é, tipo, literatura? É arte. Como é que você vai dizer que a sua impressão de uma arte é certa ou errada? Eu acho muito idiota isso. Eu nunca fui largado pra escola. Eu sempre dei muita atenção, de verdade. E eu ficava realmente puto com ela, porque era uma coisa que... E às vezes um moleque do lado falava a mesma coisa com outras palavras e ele tava certo. Aí... Nossa, isso eu ficava puta também. A professora era uma merda, resumindo. Velho, por que ela me chamava de Ailton? Ai, não, cara, sério, isso é muito triste, porque eu ficava muito brava, porque eu normalmente era... aliás, eu sempre era a queridinha da professora, só teve uma professora que era completamente desequilibrada, mas eu vou contar dela, porque é uma história muito... mas enfim, e eu era sempre a queridinha da professora e tá... Aí eu escrevi um negócio, minhas amigas escreviam, sei lá, algo semelhante e tal, mas se elas não gostavam, elas davam errado. E aí, às vezes, eu ficava... Era tão evidente, eu ficava tão puta que eu ia contestar. Aí ela falava, tipo, ah, é? Então você quer que o seu esteja errado também? Eu, tipo, sei fazer não, isso. Ué, mas se o meu tá certo, o dela também tá certo. Aí ela, tipo, ah, então eu vou colocar errado no seu. Eu falava, beleza, põe errado no meu. E continuava com notas boas. O foda é que o professor nunca erra, né? Tipo... Nunca. É, ele nunca pode errar, tá ligado? Tipo, mesmo que se ele errar, ele vai inventar uma desculpa muito... Né, vai teorizar nada a ver. É, tipo, pra falar, tipo... Gente, não, eu preciso falar desse negócio de nunca erra. Uma professora minha, a Creuza, na terceira série. Olha o nome. Meu, sério. Não, ela era legal, eu gostava muito dela. Mas ela virou... Ela sempre fazia isso. Ela dava uma afirmação e aí... As crianças todas concordavam, porque se a professora falou, é lei. E eu sempre discordava dela. E eu sempre tava certa. E ela sempre falava, tipo, ah, Fernanda, viu? Olha, gente, vocês não questionam? E no final das contas era pegadinha, sabe? Ela sempre fazia isso e ficava rindo das crianças. Ok. Aí, ah, sabe? Na sua cara. Pois é. Ah, nossa, viu? Não questiona. Ha, ha, ha. Só que eu achava isso legal, porque era legal realmente, sabe? Ela ensinava a gente a questionar. Isso era importante. Só que ela era professora de matemática, sabe? Não é algo muito questionável, mas enfim. Nossa. Dia, ela virou e falou que 1 vezes 0 era 1. 1 vezes 0 igual a 1. Aí eu falei, professora, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ela disse, não, 0 vezes qualquer... Se o 0 multiplicar qualquer número, vai dar 0. Agora, se um número multiplicar 0, vai dar ele mesmo. Eu falei, mas como assim, professora? Aí ela, tipo, não, 1 vezes 0 é 1. Eu, não, professora, não é. 1 vezes 0 é 0. Porque se é uma vez o nada... E aí a gente ficou num debate infinito. E ela, não, tá bom, Fernanda. Eu falei que era pra contestar, mas não era pra contestar tanto. Isso é matemática, é exato, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu trouxe a calculadora, fiz na frente dela. Aí ela falou que algumas calculadoras davam defeito. Nossa. Mano, sério. Isso foi muito tenso. Porque ela não deu o braço a torcer. E aí todos os meus coleguinhas ficavam... Ah, Fernanda, você não sabe nada da vida, não sei o que lá. Porque ela era professora. Eu vim com a calculadora, mostrei pra todos eles... E ela virou, olhou pra cima e disse, algumas calculadoras, elas dão defeito. Aí você trouxe o Bhaskara. É, né, cara? Aí eu, não, e eu continuei contestando, eu falei, não, professora, mas mesmo se der defeito, não dá defeito, eu perguntei pra todos, não sei o que. Ela falou, não, mas é porque tem duas teorias, em uma delas, não sei o que lá, e eu, tipo, teoria pra matemática? Eu tinha 7 anos, 8 anos, sei lá, eu fiquei muito triste. E sim, sim. E não confirmei. Foi chato. Enfim, então, pois professor, isso é uma maravilha também. Professor, isso é uma maravilha também que, sei lá, não sei se vocês já viram aquelas primeiro dia de aula, é uma maravilha. Você não conhece ninguém, você tá lá, chega o professor, aquelas apresentações dele que sempre são, nossa, meu Deus. Uma felicidade total, mas depois ele se transforma, sei lá, baixa o capeta nele lá. Né? E ele faz também aquelas dinâmicas de turma. Você não conhece ninguém, ele fala, por favor, abrace seu amiguinho da frente. Vai tomar no seu amiguinho da frente é sempre aquele cara melequento, catarrado. Fedido. É, e você abraça ele assim, aí ele começa a esfregar o nariz dele no seu ombro. Ai, para, não me lembro. Ah, é, baseado, meio que uma autobiografia mesmo, porque isso aconteceu. Que nojo. Foi muito nojento. Eu tô lembrando de um menino que gostava de mim na quinta série. Chamavam ele de... Fedô. Juro, chamavam ele de Fedô. Ele é um Fedô em pessoa. A gente dizia... Eu era muito cruel. Desculpa. Desculpa, aliás, se você estiver ouvindo isso, Dexter. Desculpa. Mas é porque era muito... Poxa, não tinha como. Parecia que ele escovava os dentes com manteiga. Aí uma vez eu falei isso e nunca mais pararam de falar. E foi triste, e ele tinha cheiro de peixe. E eu pedia pra minha professora... Era muito triste. Eu pedia pra minha professora me mudar de lugar, não era por nada, era porque ele fedia realmente. E ele queria estar sempre perto de mim, sabe? E os lugares eram imutáveis, assim. Nossa, eu ficava muito aflita, era horrível. E agora ele... Só porque você falou isso, agora ele cresceu, tá cheiroso e é rico. E lindo, e rico, certeza. E agora escova os dentes com Sensodyne. E passa Listerine que destrói os dentes e pois tal. E tá milionário e agora me despreza e vai, sei lá, mandar alguém me matar ou me humilhar publicamente. Enfim. Ou passar manteiga. Ou vai, sei lá, contratar um jornal pra, tipo, vai fazer uma crítica da minha peça. Ah, e a peça é ótima. Se não fosse a atriz que parece que escova os dentes com manteiga. Cara, isso ia sim ser uma vingança do mal. É? Ia mesmo. Pois é, tomara que ele jamais escute isso. Ele era muito nerd. Meu Deus. Não escute isso, Dexter. Eu era idiota, Dexter, por favor. Perdoe-me, Dexter. Perdoe-me. Mas, tipo assim, quando... Legal. Já tava até bonitinho. É. Quando você... É, tipo, do fundamental da lá, sempre tem aquela coisa. Qual... Sempre que você fala uma besteirinha, a sala... Ai, nossa. Horrível aquilo, nossa, né, velho? Eu nunca me senti tão humilhada. Eu nunca me sentia tão humilhada quanto com... E era tão sonoro, eu entrava na alma. E eu ficava com vontade de chorar. Nossa, era muito triste. É verdade. Não é... E quando você ficava com vontade de chorar, e as pessoas falaram... Ih, ela quer chorar! Ela quer chorar, nossa! E eu não tinha como segurar, cara. Não tinha, você falava que você queria chorar e eu chorava, sim. Pois é, não, se você quer que uma pessoa não chore, finge que você não tá vendo que ela vai chorar, cara. É, cara. No colégio, é claro, porque depois outras coisas fazem a pessoa chorar. É. De qualquer jeito, esse negócio do Dur é uma coisa que realmente fazia você ficar com as orelhas queimando. Nossa, era muito... Horrível, né, velho? Pois é. Não, e tipo, hoje eu acho engraçado... Porque, pelo menos nesse colégio, acho que é porque eu não falo muito no colégio hoje. Realmente eu não exponho minha opinião. Com o medo mesmo de fazerem dur. Principalmente, é o principal medo, cara, de fazer. É que você tem 14 anos, né? Ai, não, eu vou terminar a galera. Ela sempre tem que tirar um motivo pra me zoar justo no final. Isso é aí, ótimo. Galera, né? Mandem ações e ofensas para o Tucci. É, não, o moleque chegou no MSN, aí ele falou assim, não, cara, gostei muito do caramba, eu, sério, aí ele, não, você tem que te dizer uma coisa, o quê? Aí ele, de primeira. Velho, vai se fuder. Não. É tipo um moeiro, assim, né? É tipo um Ronaldo, não, Tucci, só que só serve pra mim. Tucci, mesmo, ó, tudo bem, você tem 14 anos, tá tudo bem, vai passar essa fase. Mas e quando você, tipo assim, vai receber o boletim e tal, tipo, a Ferdi não deve acontecer isso, porque ela, tipo, é muito inteligente, era queridinha dos professores. Mas comigo, e eu acho que com o Jaider também, era sempre assim: olha, mãe, ele tem um potencial enorme, ele é super inteligente, mas ele conversa demais, ele não faz trabalho, ele não faz dever. Hã? Então ele não tem potencial. Mas isso sempre acontecia, não, reclamação de conversar demais, então. A professora falava, tipo, ai, olha, você tem que alertar sua filha, porque assim, ela é esperta, ela consegue absorver o conteúdo, mesmo assim, sem prestar atenção, e mesmo falando pra caramba, só que tem os amiguinhos dela que não conseguem, então ela acaba atrapalhando um pouco, sabe? gosta, pede pra... Todo mundo gosta muito da Fernanda, mas, poxa vida, isso realmente é uma coisa que atrapalha o pessoal, né? E aí minha mãe chegava, Fernanda! E eu tipo, oi mãe, tá tudo bem? Fudeu, meu boletim tá chegou, querida, né? Não sou? Né? Não, pois é. E era tipo, mas mãe, olha, eu tirei... eu tenho 8 matérias e eu tirei 8, 10. E ela, tipo, não interessa, Fernanda, você atrapalha todos. E eu, tipo, ah, mãe, por favor, não enche o saco, sabe? Pelo menos eu tirei todos os 10. Pois é. E a mãe dos que falam e ainda tiram notas ruins. Essas aí são as que não dão importância pros filhos, de verdade. Pode ter certeza. Pra finalizar, a Lari Chan, né, pediu pra explicar a diferença de CDF nerd. Pra mim o nerd é tipo a pessoa que sofreu tanto bullying, tipo, ah meu, sai, vaze, nós não, você não vai fazer parte dos populares, ou achava os populares tão toscos que não queria ser amigo deles, aí eles passavam a zoar eles, sabe? Que aí ele passou, tipo, ah, eu não tenho amigos, eu vou ler quadrinhos e não sei o que lá, e vou ficar excluído. Pra mim nerd tem a ver com isso, sabe? E o CDF é tipo o cara que fica estudando loucamente como se não houvesse amanhã e só quero estudar. E normalmente esses, os nerds, eles, quando uma garota vem dar mole pra eles por causa do coiso, é diferente. Porque assim, o nerd, ele seria espertão e fala, ah, vem cá, claro que eu te ajudo, vem cá, meu bem. Agora, o CDF, normalmente, ele detesta garotas até os 19 anos. O nerd, ele quer, tipo, ter essa relação com a garota, mas ele tem vergonha. Por isso que... Só que porque ele não sabe o que falar, porque a única coisa que ele gosta de falar é de quadrinhos e essas coisas. Mas eu também considero os nerds inteligentes, mas eles não precisam ficar expondo a inteligência deles pra todos, que nem o CDF, entendeu? Na hora que você... Tem suas variações. Tá no meio da sala, tirei 10, gente. É horrível, eu odeio esse tipo de pessoa. Tipo, e aí, quando você tirou na prova? Hã? Ai, cara, isso me deixava puto. Mas... eu ficava com muita vergonha, porque eles me zoavam por causa de... Tinha uma época, no primeiro colegial já, que as meninas me chamavam de senhorita perfeição. Elas tinham raiva de mim, porque eu achava elas toscas. Eu não queria andar com elas no intervalo, sabe? Aí elas ficavam me chamando de senhorita perfeição. Aí elas ficavam sempre perguntando, sabe, quanto eu tinha tirado na prova. Aí eu sempre tirava, tipo, 9,5, 10. Aí teve uma vez que eu tirei 9. Elas, nossa, você não era a senhora perfeita, hein? Eu acho que 9 não é o suficiente. Eu, tipo, meu, sabe o quê? Vai se fuder. Era tenso no primeiro colegial. Agora deu. Será? Por isso que eu larguei a escola. Mentira, não foi por isso. Foi por causa das drogas. Mentira. Foi por causa que ela foi de primeira e resolveu seguir carreira. Exato, porque, né, o peão já resolveu toda a minha vida. Isso nos 14 anos, né? Nos 14. Não, não foi 11, cara. É. Foi com 11, ai, cara. Ai. Não, mentira, com o peão foi muito antes. Eu sou uma prodígio do peão, já falei, enfim. Pois é. E é isso aí, galera. Bom, estamos estourando nosso tempinho tão curto. Pois nossa, é. Nossa, tem muita história ainda pra falar, pois debater. É muito... Seria muito legal. Acho que nós iremos fazer algo relacionado a historinhas de escolinhas, parte 2. É, eu acho que seria bom, cara, porque eu falei metade. Eu ainda tinha mais coisa pra falar. Nossa, eu tenho tanta coisa. Pô, galera, é isso aí. Vamos terminando o caramba por hoje. Estaremos fazendo o próximo e caramba aí, talvez, não sei, será? Tempos de escola 2 pra gente debater mais sobre esse assunto, beleza? Bom, Tucci, sua conclusão de hoje? Minha conclusão? Não, eu só lembrei o quanto eu não gostava da minha professora de português, Caipira. E é isso aí, você tinha uma coxa do caralho, se você tá ouvindo isso. Eu tinha medo das suas coxas quando você passava do meu lado. Eu tremia até. Velho, não era uma coxa bonita. Eu sei o que é uma coxa bonita. Aquilo não era uma coxa bonita. Aquilo era uma coisa monstruosa. Ela tinha... Procurem sobre elefantíase. Aí... Lembrem. Meu, você não devia ficar falando isso, sabe? Tipo, é uma doença que não é legal. Ela não devia gostar de ter coxas monstruosas, poxa. Pois é. Parte das doenças alheias. Mas ela também não gostava das minhas interpretações, e aí? Ah, então beleza. Fala da coxa. Então pronto, é. Isso aí, eu falo da coxa mesmo, vou por baixo. Beleza, beleza. Bom, e Rafa, sua conclusão? Olha, eu acho que, tipo, meu tempo de escola era muito bom. Eu era muito feliz naquela época inocente, né, velho? Era tão legal ser inocente, né, velho? Não conhecer as verdades do mundo. E não foi engraçado quando o ferro ficou preso no meu olho. Não, não foi. Se você está aí rindo de mim, tomara que um ferro... Você é um sádico maldito. Tomara que você, toda vez que você olhar perto do caderno, você vai lembrar de mim. Você não vai rir. Sabe por quê? Eu vou meter ele na pau, porque vai acontecer uma coisa com você também, cara. Porque não é engraçado, velho. Que se fosse você, você não estaria rindo. Tipo, ah, tem um ferro no meu olho. Não, engraçado, tá? É, não se representante, porque é uma merda, não adianta. Se você falar ser representante pra matar aula normal mesmo, nem vai pra escola, mano. Entendeu? E não fuja da escola. Sai pra levar essa droga. É, seja normal. É. Finge que tá com dor de barriga, sempre funcionava comigo. Falar, mãe, eu tô com dor de barriga, eu não posso ir pra escola. É, mãe, sério, acho que eu vou dormir de novo. Meu, eu era tão atriz que eu fingia, tipo, ah, eu tô com febre, eu ia começar a ficar com febre realmente. Então eu tinha que tomar muito cuidado. Com o que eu escutava, tinha que tomar cuidado, sabe? Você fala, mãe, acho que eu não vou pra escola, eu tô com câncer hoje, de repente. Oh. É, eu tô com câncer. Humor negro, Wims. Que boca maldita, bom, mas enfim. É, Fernando Verde, por favor, sua conclusão. Minha conclusão é que, ah, poxa, eu gostava daquela época, era legal. Mais ou menos, eu nunca sei, né? As conclusões, tipo, eu acho que. Enfim, minha conclusão. Calma aí. Beleza, ponto pra mim. Você não comentou sobre a minha idade, nem sobre de primeira. Acabou seu tempo já e determina aí. Alguém, eu vou dar um monte de ligar chamada com a Fede, beleza? Beleza, bom, a minha conclusão é que, tipo, eu acho que a minha nota 0,25 de 10 foi a menor de todas as histórias. Zero, velho. Nossa, velho. Também. Bom, mas enfim, galera, vamos terminando por aqui. Beleza, até o próximo caramba. A gente se vê lá. Por favor, Rafa, pegue seu caderno que eu quero dar uma olhada nele. Professora, agarrou, professora. Ai. Gal, o quê, mano? Nada não, brincadeira. Idiota.